Começou o MLG pra você que não tem o que fazer. Quando você quiser ouvir opiniões de bosta, é de graça, clique aí, afinal quem se importa? M-M-M-M-M-R-R-R-R-U-G. É um animal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Episódio 82 de cinema, meus amigos. Fiquei todo cheio de baba agora, jogo. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E de Brasília, Diogo Braga. E aí, meus queridos, como é que foi aí de final de semana? Rapaz, eu soube que hoje quem tem uma história fálica é Roberto Duque Estrada, meu amiguinho. Pois é, rapaz, semana passada eu vi o do Marcelo Faria. Que ao... isso, rapaz? Olha só! Ao vivo, ou seja, ele já tinha visto. Quem é Marcelo Faria? Cara, Marcelo Faria é o ator da Globo, filho do Reginaldo Faria. Ele é um cara que, com certeza, ele é um procrastinador, né? Eu tava só esperando. Ia ter, né? Ia ter, né? Ele preparou, essa ele preparou. Ô Roberto, por favor, conte-nos como é que você chegou a assistir ao pênis do Marcelo Márcio? Cara, pois é, tava eu. Fui ver uma peça de teatro, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Aliás, digo a todas as pessoas, a peça é muito boa, a montagem é muito boa. Melhor livro que eu já li na minha vida. Melhor que Os Seus Anéis. Meu Deus. Cara... Tava eu lá, super bem acompanhado com a menininha no teatro. O Roberto levou a sobrinha dele ao cinema. Do nada, no meio da peça, o Marcelo Faria entra, pula em cima da cama, abre os braços e as pernas, tipo estrela, pelado, de frente pra plateia, cara. Que isso, cara? Assim, assalto, assalto. É, tipo... Mãos ao alto! E aí, todo mundo em choque e... É aquilo, cara. Você não sabia que isso ia acontecer? Não, mas por fim eu vi os peitinhos da Fernanda Paes. Ah, entendi. Então, é um pênis por um peito. Por dois, ó. Não, na verdade, vejam só, porque ela tava de lado, assim. Ah. Welcome to the Peter Griffin Side Boob Hour. Tem um big ultra excuse me desde a existência do Matando o Robô Gigante. Por quê? Porque a gente dá um e-mail fora da sessão de e-mails. É verdade, é verdade. O Matando o Robô Gigante sempre disse pra onde você mandar e-mail logo no começo, né? O ouvinte novo não sabe nem se gostou do programa, você já vai falar, manda e-mail pra gente e tal. A partir de hoje, a gente vai dizer o e-mail na hora do e-mail. Mas é isso aí, chega de aviso. E vamos, porque hoje é um dia especial no Matando o Robô Gigante. Isso, é especial para... Diogo! Certas pessoas. Traz a pipoquinha. Você quer... Pipoca com uma... Soaring high in the sky, he's on our only side. Astro Boy, Astro Boy, he is brave and gentle and wise. Meus amigos, assusta a obra. Cara, é o desenho mais incrível de todos os tempos, criado por Osamu Tezuka, o monstro, o gênio, Afonso... Obrigado. Não sei se... Ah, não sou eu, não? Não, não é você, desculpa. Cara. Não, Osamu Tezuka, o pai de Astro Boy, o pai do mangá, pai do anime, não existiria nada sem esse homem, rapaz. É verdade. O pai, Afonso, do Leãozinho Pimba! Ah, o Pimba! Ele revolucionou toda a indústria. Uma das narrativas cinematográficas, a criação disso dentro dos quadrinhos é dele. Exatamente, exatamente. Roberto, tá muito chato tudo isso que você tá falando. Eu não tenho noção de nada que você falou aí. Tô boiando e vontade de dormir. Porque você não tem respeito pelos monstros sagrados. Diogo, Astro Boy está para os quadrinhos e para o desenho animado, porque não como o Mario Bros está para o videogame. Diogo, você percebeu que o Roberto agora entrou em nível de líder de culto, né? É, cara. Só um ouvinte, a frase dele foi... Você não tem respeito pelos monstros sagrados. Mas vocês não estão entendendo, gente. Astro Boy. Ninguém tá entendendo. Qual é a representação de Astro Boy nessa sua vidinha fútil e inútil? Mega Man. Astro Boy pra mim era um desenho muito mal feito. Televisão. Cadê o monstro agora? Cadê? Que eu achava a história muito interessante, mas eu achava muito tosquinho, cara. Eu achava... Porque é um desenho de 1965. Pô, mas tem muita coisa de 1950 que eu... Pô, filmes de ficção científica que tinham uma cara muito bacana. Não. Nem o Aquaman usava sunga e nadava pelado. A porra do garoto, o moleque vai andar de bota e sunga, cara? É, Diogo, é isso que me... Eu quando era criança, eu era uma criança muito chata, cara. Eu não tinha... O Diogo, por exemplo, devia ser um... Se eu fosse amiguinho do Diogo quando a gente era muito criança... Você gente... não entendeu o que ele fala, porque ele tinha a língua presa. Também. Mas, assim, o Diogo provavelmente gostava de muita coisa tosca. Eu tô maluco, cara. Você foi provavelmente mais feliz do que eu, porque eu era muito crítico. Então, por exemplo, Papai Noel pra mim, cara, quando eu era menorzinho, assim, depois que eu entendi as coisas, eu falava, porra, peraí, mas o Papai Noel, como é que ele pode viajar pelo mundo todo? Ele tem algum tipo de dispositivo que faz ele atravessar o espaço-tempo, a porta, o cacete? E era muito chato. Então, pra mim, o Astro Boy era uma coisa que não fazia sentido. Um moleque de sunga voador? Fogo da bota, gente, do pé. Pois é, mas aí eu pensava assim, da onde vem aquele fogo? Futuro, meu amigo! Com isso, a Imagem Filmes, a mesma que fez Tartarugas Ninja. Olha só. É aquele filme animação, o último que saiu, que eu achei muito maneiro. Afonso, por favor, a sinopse. Estamos na cidade de Metro City. Os seres humanos cagaram o planeta todo, ficou que nem o Wall-E. Tudo lixo. E foram pra Pandora, né? Não, eles fizeram uma Pandora acima das nuvens. Uma cidadezinha voadora, no melhor estilo ilha voadora japonesa, né? E a cidade é incrível, maravilhosa. As pessoas ricas moram lá. E nós conhecemos, então, o Dr. Tenma, interpretado pelo Nicolas Cage. Ah, moleque. Ou melhor, fazendo a voz dele, né? O Nicolas Cage, tu sabe que ele anda por Hollywood, aí ele vê uma portinha aberta. Posso gravar aí rapidinho? Posso fazer essa voz aí? E esse doutor é um gênio, ele trabalha pro exército, né? Ele cria armas, cria todo tipo de tecnologia. E ele tem um filho muito inteligente chamado Toby. O doutor é o criador da robótica, né? Isso. Exatamente, Roberto. Os robôs, eles estão por toda a cidade. Eles ajudam desde do serviço doméstico até a construção de outros robôs mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lá vem. Não, porque semana passada teve a Campus Party, correto? Teve. Aí a Campus Party foi transmitida ao vivo. E eu vi bastante palestras da Campus Party e tal. Aí eu tinha um canal que era robótica. Eu tava vendo uma palestra sobre blog, marketing, essa coisa. Aí a robótica, falei, pô, vou clicar pra ver o que eles estão falando de robótica. Sério, quando eu cliquei, abriu tipo um gordão, assim, de óculos. Sério, foi exatamente o som quando abriu, foi isso. X igual a Y. Mais ele. Resulta 3. O mouse lentamente. Cara, eu mudei, mas assim, sério, foi tipo outra língua, cara. Durante um experimento em que o filho dele vai assistir, acontece um acidente e o filhinho dele explode! Ele é absorvido. Ele é explodido, Diogo. É, Diogo, ele... Não, rapaz, ele é absorvido pela energia. Tipo assim, morreu. foi pro saco. E morreu mesmo. É, morreu, ele morreu. E aí o Nicolas Cage, vou chamar de Nicolas Cage, porque o nome do doutor é muito esquisito. O Nicolas Cage fica desesperado, como todo pai ficaria, e ele vira um recluso, vai pro laboratório dele, rouba uma fonte de energia muito poderosa, que é o... boa. É, que é utilizada ali na robótica também. E ele, na privacidade celular, constrói um robô muito bonitinho. Que é a imagem e semelhança de seu filho. E coloca no coração dele essa fonte de energia. E aí, meus amigos, temos uma história muito bonita sobre um pai que quer seu filho de volta, embora que ele não seja seu filho. Vai ver que é uma animação representando inteligência artificial. Inclusive, o filme não foi lançado na época do inteligência artificial, que eles pararam a produção do filme porque era muito parecido a história. Diogo, o que você achou? De que parte do que você quer que eu diga? Ficou meio vago, né, a pergunta? Cara, assim, pra mim, eu não tenho recordação nenhuma de Astro Boy. Caguei pro Astro Boy quando era pequeno e cago ainda hoje pra ele. O filme passou pra mim como mais uma animação mais ou menos, sabe? Agora, realmente, ele tinha elementos muito interessantes na trama, que a gente já viu em outros locais, mas viu tudo junto ali naquele filme. A gente já viu em outros locais, mas você tem que lembrar... Tem que lembrar. O Astro... Não, é porque a gente viu depois do Astro Boy. O Astro Boy, ele é vanguarda em várias ideias daquilo que ele é proposto dentro da história. Isso é uma coisa importante. Exatamente. O que eu gostei é que ele mudou muita coisa da história. Você não pode contar a história do... Ele não morre daquele jeito, por exemplo. Ele morre num acidente de carro. Uhum, era muito mais simples. Exato. E demora muito mais tempo pro pai começar a perceber que não é o filho dele, é um robô. Eu concordo com você, assim. A minha impressão do Astro Boy foi assim que... Você não precisa fazer uma coisa muito complicada pra ficar legal. O Astro Boy, pra mim, é uma animação simples. Não tem muito frufru, né? Como era a Tartaruga Ninja. Mas Exato. Eu acho que ele é melhor do que o Tartaruga Ninja. Não tem grandes texturas, não tem grandes animações, mas a história, ela é atemporal, eu acho. É a história de uma pessoa que perde alguém e tem aquela necessidade de repor aquela pessoa. Isso. E ele tem o recurso pra repor aquela pessoa, mas quando ele se dá conta de que aquela pessoa realmente foi embora. E essa ganância acaba magoando outras pessoas. Exatamente. Isso eu achei muito bonito. Eu, como ser humano, me identifiquei bastante com o filme. Ele sente nojo por, em algum momento, amar aquele robô. Mas é claro, rapaz, você tá falando de um robô, meu amigo. Como é que você vai defender um robô aqui em cadeia nacional? Ué, tu sabe que semana passada, retrasada, sei lá, apareceu numa convenção aí de japonês, tecnologia e tal, uma boneca de sexo robô. A primeira da história. Mandei até o link pra vocês aí. Eu não vi, eu apaguei imediatamente, foi pro spoiler. Diogo, você então, que não tem nenhuma afeição por esse robozinho tão simpático e amado, o vovô de Wally. Vamos vaiar o Diogo. Quantos robôs gigantes para Astro Boy, o filme? 3 robôs gigantes para Astro Boy, alcançou a proposta, fez o que tinha que fazer, me entreteu por um determinado período de tempo. Só devo dizer que foi a atuação mais rápida do Samuel Jackson na vida deles. O Samuel Jackson tá no filme? Ele é o Zog. Ele é o Zog, cara. Caraca, sério? Ele é um robozão, então, laranja, pra quem for assistir. I got machine guns in my butt. E você, seu Afonso Solano? Cara, eu esperava... Acho que exatamente o que eu consegui. A minha nota será 3.2. Eu acho que ele ultrapassou um pouquinho. Ele não podia ir muito longe no drama, eu acho que é muito forte. Por causa das crianças, foi o que o Roberto falou. Muito difícil agradar todo mundo. E eu acho que ele conseguiu agradar todo mundo e passar um pouco mais de mensagem do que ele tinha obrigação de passar. Gostei da atuação do Nicolas Cage. O Nicolas Cage tem um sentimento assim de um cara legal. Pra mim, vai ser o pai da Hit Girl lá no Kick-Ass que tá vindo aí, né? Good call, baby doll. E gostei muito do cara que faz o vilão, que é dublado pelo Donald Sutherland. Pra quem não sabe, é o pai dele. Ah, mulher. Jack. Drop your weapon. Power. Olha o Donald Sutherland, cara. Ele é muito bom vilão e muito bom cara legal. É, ele é muito bom paizão naquele filme Orgulho e Preconceito, que ele faz o pai das meninas, cara. Porra, o que eu chorei com aquele cara, foi um absurdo. Não, ele cara. É muito bom. E eu acho que ele dá um ar de vilão. É um vilão ridículo. Na verdade, o vilão, ele quer ser reeleito, né? Exato. Ele é o presidente. Então, tudo que ele faz, ele pensa nos eleitores. Não, não faz isso não, porque os eleitores não vão querer. Eu acho que isso pros adultos. É divertido. E você, meu amigo Roberto? Você que ama... Você acabou de falar uma coisa muito importante pro filme, que é exatamente isso. O filme, ele é um filme pra criança, um bom filme pra criança, com um personagem infantil que não é vazio, não é chulo, é um bom personagem infantil, as crianças podem se identificar com ele, podem gostar, Sim. É um brinquedo legal, e ao mesmo tempo... Ele aborda tons adultos de uma forma sutil, como por exemplo essa crítica ao presidente Bush. Ele quer fazer a guerra, né, com o povo lá de fora de Metro City, porque ele acha que assim ele vai ganhar voto pra ser reeleito. Entendeu? E foi respeitoso a um personagem que é vanguarda e é um dos mais importantes do mundo do entretenimento. Entendeu? Roberto, eu acho que esses filmes, cara, de garotos robôs e da psicologia do robô, no final sempre cai na mesma coisa do Mágico de Oz, cara. Que é o homem de lata querendo o coração dele. Sim. É a mesma coisa sempre, cara. Diogo, isso tem uma coisa legal, que o Osamu Tezuka, cara, ele cresceu, e ele sempre falou isso, vendo filmes da Disney. Ele cresceu, ele queria fazer coisas, e Hollywood sempre foi um grande pilar. Então, é, Mágico de Oz, com certeza, é uma influência muito grande. Cara, 3.5 robôs gigantes. Olha, que notão! Roberto, anota uma que é minha, cara. Não, porque assim, muda muita coisa, conta muito rápido a história, mas respeita, é um bom filme pra criança, e é um filme que adultos vão se divertir, muito. Hasta la vista, baby. E no Mato Pilota de Cinema, meus amigos, um clássico do terror. Que terror, rapaz? Da diversão, da aventura. Isso aí tem um termo, terrir. Ai, meu Deus. Pô, olha aí. Que piadinha, né, cara? Não, eu tô falando sério, cara. Ah, não, eu ganhei a musiquinha? Claro que ganhou. Pô, é sério, esses filmes são chamados de terrir. E ele insiste, né, Diogo? Bem, então não dá o braço a torcer. Os ouvintes estarão do meu lado. Cara, esse termo que tu falou agora, Roberto, é muito engraçado. Ele não dá o braço a torcer, assim, tipo, ah, quando eu errei, vira meu braço aí porque eu errei. Tipo, olha isso, cara. Gremlins 3D. Amigo, um dos filmes que eu acho um dos maiores clássicos blockbusters do cinema. Acho foda pra c. Olha o palavrão. Gizmo é sensacional. Não, sensacional são os inimigos dele, pô. São os outros Gremlins. Ele é um bundão. Sim, mas quando o Gizmo, meu amigo, bota a faixa vermelha e puxa o fósforo no clips. Tá falando do Gremlins 2? Ah, não tem pra ninguém. Afonso, você mata ou pilota a continuação de Gremlins 3D? Eu acho que é só o esperado, né? Todo mundo viu chegando, né? O 3D do Gremlins. Cara, eu sou muito fã de Gremlins. Quando eu era criança, eu era tão fã dessa porcaria que eu fazia bonecos de espuma dos Gremlins. Eu pegava espuminha, recortava, aí eu fazia vários pedacinhos, eu colava com Super Bonder e eu fazia um boneco do Gremlin. Sabe qual é? Meu Deus! Pois é, a criança é problemática, né? Você é um cara que sempre teve em apartamento, assim, né? Eu mato isso. O filme do Gremlins 3. Duvido muito, se eu não me engano foi o Joe Dante que fez. E o Joe Dante é um cara que ele tem essa afeição por boneco, por coisa prática e tal. Duvido muito que vá ser ele que vai fazer. E eles, pra fazer 3D, eles vão jogar computador, cara. E falamos outro dia, né, Roberto e Diogo, do efeito Harry Potter. Isso. E o efeito Harry Potter vai acontecer nos Gremlins, por mais que eles não sejam humanos, e eu mato essa porcaria com um tom triste na voz. Gremlins era tão legal, cara. Porra, tu via aqueles monstros assustadores dançando... Ratatatata. Hey! Porra, cara. Eu piloto. E você, Roberto? Cara, eu vou levantar uma recordação em vocês. Na década de 80 saiu um filme que é um dos grandes clássicos do cinema, que se chama ET. E o ET era um boneco. E saiu uma edição especial, se não me engano, de 25 anos. Sim. No qual o senhor Spielberg Pirou. Fez o ET em 3D, em animação. Ele substituiu em algumas cenas. Por digital. É. E aquilo ali provou que tem coisas que não devem ser mexidas, cara. Gremlins, Afonso, depois de Gremlins, eu procurava filmes que se pareciam. Tem um filme que eu não sei se vocês conhecem. Se algum ouvinte conhecer, se chama The Mantis. Aham, já vi, pô. Eu vi The Mantis, que eram as estátuas que viravam os monstrinhos. Mas querendo mais Gremlins, cara. Eu fiquei fanático e eu me assustava com o filme. Não, os Gremlins, eles soltaram uma onda de filmes de criaturas que mudavam. Sim. Tipo Mantis, tipo Creatures. Creatures, caraca. Não, então, eu adoro Gremlins, mas pra mim é aquela coisa assim, é tipo De Volta para o Futuro. Não mexe, cara. Uhum. Não faz nada. Não tenta recriar. Deixa como tá e vambora. Mas se tiver, o Matando Robô Gigante faz um review, né? Ah, meu Deus. Afonso, seu amigo, seu parceiro. Ah, não. Sam Worthington. Olha ele aí. Pode viver o Drácula no cinema. Deixa eu falar pra você. Esse Drácula vai contar a história do Conde Drácula. Então ele vai contar toda a situação política do Conde Drácula. Vai ser uma coisa mais pé no chão, mais real life, sem toda aquela lenda, aquele mito de Bram Stoker. Ah, vai ser a história do guerreiro, do cara, do castelo, que empalava as pessoas, é isso? Correto. Olha! E querem Sam Worthington viva este Drácula. Diogo, você que já tá falando aí, você mata ou pilota? Boa pergunta, bicho. Boa pergunta. Por isso que ela é mata ou pilota do Matando Robô Gigante. Eu posso esperar pra ouvir a opinião de vocês e ser influenciado por elas? Pode. Afonso. Ai, ai. Dei o Sam Morton, então acho ele um péssimo ator. Tá em tudo. Ah, deve ter dado a bunda pra todo mundo em Hollywood. Eu mato esse filho da... Nada a ver ele com o Drácula, cara. Depois de... Tudo bem que não vai ser o Drácula monstro, né? Que foi lá interpretado pelo Gary Oldman. Pô, vai botar esse maluco aí, parece um boneco de cera. Eu mato essa porcaria. E você, Roberto? Cara, eu simplesmente aceitei o Sam Warrington. Ah, não. O Sam Warrington, ele é tipo... Você, saca quando você vai numa festa e aí a tua namorada tá se amarrando muito? Pô, são 10 horas da noite, tu sabe que só vai embora às 3 e começa a tocar funk. Tipo, você não pode lutar contra, cara. Você tá ali, você vai ficar ali, você simplesmente aceita, relaxa, pega uma cervejinha e dá uma mexidinha. Se tiver um Indiana Jones 5, ele vai ser um Indiana Jones. Se tiver um Star Wars novo, ele é o Luke Skywalker. Walker, cara. Sacou? Se tiver um Senhor dos Anéis, ele vai ser um Hobbit. É isso, o Sam Warrington, ele é. Eu tenho muito medo dessa sua profetização, mas eu acho que você tem razão. E você, ô Diogo? Tô indeciso! Não sei, cara, eu achava que o Conde Drácula tinha que ser um do Ralph Fiennes, cara. Ele seria um Conde Drácula, pra mim, sensacional, assim. Ele tem uma cara de melancolia, de solidão no meu castelo, vou matar alguém a qualquer momento, empala aquele otário ali, subiu aqui, bota ele no pau. Porra, eu prefiro o Ralph Fiennes. Eu gosto da escolha do Diogo. Cara, sabe o que eu lembro sempre? O pessoal fala de Drácula, né? Poucas pessoas sabem da história verdadeira do Drácula. Não vamos contar aqui porque vai sair a porcaria do filme com esse merda e a gente vai acabar vendo. Mas o que eu achava interessante, que ele era o Vlad o Empalador, né? Ele era fã isso. Desse método. E eu tava passando o History Channel explicando por que que empalar os outros era um método tão horrível e servia muito mais pra você dar o exemplo do que pra você matar a pessoa. Empalar alguém significa você atravessar ela com uma vareta e deixar ela lá, né? Mas o lance é que o cara, ele pega a vareta, como o Diogo fala, que é um varetão gigante. É uma lança. O cara enfia aquilo no ânus. No ânus do fiofó do coitado. Com o cara vivo. Até... Seco, é seco, hein? É grosseria. Não, antes de sair, aí que tá. Ele enfia até ali a altura do ventre. Eles levantam o cara com ele enfiado. E aí o bagulho cara vai... E o cara lentamente vai escorregando. Ele não morre de primeira. É. Ele vai sentindo as entranhas dele serem perfuradas. Cara, é muito... Por que não mata só, né, cara? Porque ele... Não, e pior, diziam que o Vlad... jantava no meio das pessoas empaladas. É, também, né, cara? Ele fazia isso pra impedir que as pessoas... pra aterrorizar as pessoas. É, aterrorizar os outros. Na moral, esse é um cara que tu respeita, maluco. Porra, imagina. Esse é um cara que tu respeita, maluco. As pessoas sofrendo e gritando ao seu lado. Meu amigo, qualquer pessoa que meta alguma coisa na minha bunda, eu respeito. Here's another new email. E os e-mails de cinema, seu Afonso Solano? Estão aqui, estão todos aqui, Didi. Estamos aqui para lê-los, eu e você, porque Roberto se foi. Roberto, exatamente, foi fazer uma lipoaspiração. Lipoaspiração, muito bom. Perde um pouquinho do diâmetro. Boa sorte. Primeiramente, Didi, temos que fazer o correto. Vamos, a partir de hoje, dizer o e-mail do Matando Robô Gigante e o Twitter do Matando Robô Gigante, onde ele deve ser lido. É agora. Por favor, Didi, qual o maior e-mail do mundo? O maior e-mail do mundo, matandorobogigantes@matandorobogigantes.com. Olha que bonito. Muito bom. E o Twitter do Matando Robô Gigante? O Twitter é o Twitter... Não, perdão, errei. www.twitter.com/mrg_. Muito bom, muito bom. Ou simplesmente @mrg_, né? E vamos mandar agora um imenso abraço para o amigo Jurandir Filho, lá do Rapadura Cast. Olha, abraço em grupo! Abraço grupal. Awesome! Pro Jurandir por ter recomendado Matando Robôs Gigantes lá na Campus Party. Abração, Jurandir. Muito obrigado. Meu amigo Afonso, como não poderia faltar num episódio do Matando Robô Gigante, tivemos um excuse, meu, olha que bonito. Veja bem, quem foi que cometeu o... Olha, eu te dou três chances. Ok. Nosso amigo Roberto se confundiu. Ele chamou o filme 500 dias com ela de 500 dias sem ela. Inversões de valores completamente. Exatamente. Aí centenas de e-mails dizendo, não é isso. Então está aí um excuse para o nosso amigo Roberto. Aí pra gente também que não consertou, né, cara? É verdade. Primeiro e-mail de hoje é do ouvinte Yuri. Veio falando novamente de alguma besteirinha que o Roberto falou. Olha. Ih, olha aí, coitado do cara. Ele diz o seguinte: Roberto falando merda sobre artes marciais pra ver como a coisa fica bem diferente de dois garotos tentando acertar socos desorientados. Isso aí foi uma polêmica, né, Didi? Exatamente. Uma polêmica. O Roberto e eu discutimos ali rapidamente, né, sobre... Acho que foi um leitor, né, que falou que fazia artes marciais, mandou um vídeo muito foda do IP Man. Uhum. E aí o Roberto falou que, não, isso aí, ninguém briga assim, briga de rua que é a briga de verdade e tal, aí falou lá do Clube da Luta. Exatamente. E lá no Twitter, por exemplo, o KD Roger falou o seguinte: o Roberto não manja de arte marcial, cara, só pode. Um artista marcial se dá melhor em cima de brigão de rua, sim, já vi acontecer. Se você colocar no YouTube, né, tipo, coloca lá, Kung Fu versus Street, uma porra dessa, pô, tu vai ver muita gente apanhando, cara, muita gente apanhando. Tem até um vídeo que a gente comentou, infelizmente a gente não achou, se alguém já tiver assistido esse vídeo, por favor, manda pra gente postar, que é de um cara, provavelmente em algum país do Oriente Médio, brigando contra cinco malucos por alguma coisa no trânsito que aconteceu. E o cara, tipo, dá um show no... cara, esse vídeo é muito maneiro. Tem até a musiquinha do rock, né, que fica cantando It's the Eye of the Tiger, e ele rebocando. Não, mas tem uma coisa que eu reconheço que o Roberto falou, que eu concordo. Tiveram até alguns ouvintes que compreenderam a visão dele também. Assim, na hora que você tá treinando, você fica na sua base, né, você faz lá o seu grito, faz lá a sua acrobacia, digamos assim. Agora, na hora da pancadaria de verdade, liga o automático. Quer dizer, você vai fazer as coisas que você aprendeu, mas não com aquela beleza plástica, digamos assim, da arte marcial. Você vai usar o que o seu reflexo já absorveu, né? Exatamente. Agora, a finesse vai pra casa do cacete. Isso eu concordo com o Beto. Meu amigo Afonso, não são só os homens que têm dois primeiros nomes. Olha que interessante. Uma menina também tem aqui. Veja só, qual é o nome dela? Alaine Cristine de Meira. Olha só, dois nominhos, né? Isso aí é confusão dos pais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, matadores de seres metalizados, desprovidos de emoções e de reações, às vezes, atrasadas. Olha... Me chamo Alaine, sou estudante e auxiliar contábil em São Paulo. Esse é meu primeiro e-mail para vocês. Faz um tempinho que escuto o podcast de vocês e queria parabenizá-los pelo grande trabalho. Ela continua dizendo o seguinte, Afonso. O episódio Onde Vivem os Meninos Esquizofrênicos, um nome muito bom mesmo. Eu assisti o filme recentemente e queria compartilhar uma observação e saber a opinião de vocês. Ela disse que a gente falou que em muitos momentos chegava a parecer que os monstros representavam um pouquinho da família do Max. E que ela pensou no casal de corujas Bob e Terry. Eles podem ser a metáfora para como as crianças veem os adultos. Ele não entende bulhufas do que o casal diz e se subentende-se que KW está buscando uma certa orientação com eles, um apoio, tentando se encaixar com a dupla. Ou seja, será que ela estaria progredindo para uma vida adulta? Didi, apesar de profundo, eu não concordo. Eu acho que não, cara. Eu vi aquelas corujinhas que a KW pega como se fosse, assim, aqueles amigos muito legais, novos, que o seu amiguinho faz e deixa você um pouco de lado. E aí você fica com ciúme da sua amiga. Entendi. Os amigos que ela fez têm brinquedos novos, ou eles têm gírias diferentes dos seus. E no filme, o Carol, ele fica olhando assim com um certo ressentimento. Tipo, olha só, olha lá. Tá com os amiguinhos novos dela lá, tá vendo? Não quer mais brincar comigo. Não sei o que é aquela coisinha de criança, sabe? Entendi. É interessante. Eu levei isso pelo lado da... É exato, mais ou menos o que você falou, cara. Só que com a comparação da... Ele e a irmã, quando eram mais novos, provavelmente eram muito ligados. E a irmã cresceu e foi buscar outros amigos. E ele ficou meio enciumado, assim. Olha aí, pode ser. Pode ser. Isso tem muita maneira, né, de enxergar essas. Mas isso é só a nossa opinião de merda, né, cara? Exatamente. Não? Bacana a visão da Elaine também. É verdade. Elaine não. Próximo e-mail do nosso amigo Ricardo Henrique Dorino. Olha, Doritos. Doritos. Doritos falou: olha, matadores, meu nome é Ricardo HD. Tenho 23 anos e moro em Nova Mutum, Mato Grosso. Mutum é uma espécie de mosca, né? Conheço podcast há pouco tempo, mas curto muito. Já baixei todos, estou ouvindo na ordem, já estou no 58. Acho o Afonso muito inteligente. Acho o Diogo muito engraçado. Opa! Não quer dizer que eu sou burro? Vez que o Roberto diz nascer ou renascença, me dói o testículo esquerdo. Meu integrante step favorito é o Rola. Nice! Ele acrescenta muito ao podcast. Olha aí o pessoal elogiando o Rola, né? Esse episódio passado tivemos um ouvinte que falou que não gostava de Rola. Fiz um post no blog que tenho, com mais dois amigos, elegendo os 10 melhores filmes de 2009. Sei de cara que receberei críticas sobre G.I. Joe e Transformers 2. Meu Deus. Será que ele gostou? Ele deve ter posto na lista de melhores filmes. Let me tell you why I... Mas, particularmente, prefiro Bastardos Inglórios. Ah, se salvou no último momento. Ficaria muito feliz em receber a opinião de vocês sobre o post. Vocês são todos fodas para calho. Bom, o blog do nosso amigo Doritos é o blog.eitabagaceira.blogspot.com. Vamos colocar aí embaixo. Vamos passar rapidamente, né, Didi, pelos filmes que ele colocou. Vamos lá. O primeiro filme que ele botou aqui na lista é o Curioso Caso de Benjamin Button. Aí depois ele colocou o Watchmen. O próximo foi o que eu, pra mim, deveria ser o melhor filme de 2009, Star Trek. Depois Transformers 2. Crap. Como um dos melhores filmes de 2009. Meu Deus. E agora o sensacional filme incomparável, G.I. Joe, Origem de Cobra. Ah, meu Deus do céu. Vou parar aí. Quem quiser saber mais... É melhor parar, seu Afonso. É melhor parar que não dava continuar. Então, quem quiser ver a lista polêmica do Doritos, visite lá o blog eitabagaceira.blogspot.com. Nosso próximo e último e-mail do episódio de cinema é do brasileiro, seu Afonso. Um brasileiro com Z, provavelmente é estrangeiro. Muito bom, muito bom. Salve, salve, salute aos dirigentes do mais original e humorado podcast robótico nacional. Opa, mandou um salute. Bem, sou desenhista, pobre para variar, designer gráfico e outras coisitas mais, mas que trabalha com arte. Só passei para deixar um breve agradecimento a vosso senhorio MRG por este eloquente, quimérico e invulgar podcast com o qual vocês apresentam. Ah, olha aí, você vê que ele sabe a língua portuguesa, só não sabe que brasileiro se escreve com S, né? Desde que conheci há muito tempo atrás, uma semana, eu tenho baixado todos os podcasts de vocês. Além de muita informação recebida e às vezes não, eu me divirto muito com o humor ácido e na maioria das vezes inteligente. Maioria das vezes. Maioria das vezes, que bom, né? Ainda não descobri o certo quem é quem no programa, mas me confundo às vezes com a chiadeira do sotaque carioca. Aí ele deu uma zoada, Orax, Max... Que Max, a... cara? Ele falou... Horas, mas é assim mesmo. Eu não falo assim. Eu acho, Didi, que a gente devia ler o resto do e-mail dele sem chiar, então. Vamos puxar o S como os nossos amigos do resto do Brasil falam. Não vai ser nenhum sotaque preciso, somente um sotaque que nós estamos inventando. Se bem que inventando é coisa de paulista. Gostaria de fazer uma crítica ao site. Poderiam deixar a interface dele um pouco mais prática e com mais informações? Já pensaram nisso? Cada vez que você avança, piora, né? Meu amigo brasileiro, o site do Matando Robô Gigante vai mudar. Algumas coisas novas vão acontecer agora em 2010. E então aguarde, né? As coisas vão ficar mais fáceis de... Ou mais fáceis ou não, né? Quem sabe o nosso web designer é uma merda e fica pior do que está. Cara, eu acho muito difícil ficar pior do que está. Uma das atitudes que mais me chamaram a atenção em vocês foram a humildade que vocês têm ou demonstram ter. Eu quis dizer que a gente é fake, né? É, meu amigo brasileiro, acho que falamos, não sei se foi hoje, no episódio de hoje, algum episódio passado, que é uma frase que eu gosto muito, que diz, é fazendo merda que se aduba a vida. Não, é isso mesmo, a gente de vez em quando fala besteira, né? A gente não sabe de tudo e tem que admitir, para isso que existe o Excuse Me do Matando Robô Gigante. Ele termina aqui mandando abraços e deixando o blog dele, cara, que ainda tá em construção. Mas a gente faz um jabazinho de qualquer jeito, né? Mas é claro, é o... Só que é o seguinte, nosso amigo brasileiro, além de não saber escrever brasileiro com S, não sabe o endereço do site que ele botou. brasileiroarte@blogspot.com. Imagino que em vez do arroba deve ser um ponto, né? Excellent! Então o endereço é esse mesmo, brasileiroarte.blogspot.com, tá o endereço aí embaixo. É, brasileiro, o senhor desenha muito bem, muito bacana o desenho do comecinho aqui, deve ser ele aqui, né? Pensativo na prancha de desenho. Didi, hoje eu vou ficar sério. Vou ficar sério na pérola, porque eu acho que a lição que eu aprendi ao assistir Astro Boy foi uma lição muito, muito bonita, inclusive. Que diz que, na verdade, a gente deve se desprender do materialismo, né? O Nicolas Cage, lá, o pai do Astro Boy, ele perdeu o filhinho dele, mas ele não aceitava. E ele tentou fazer um substituto e viu no final que não dá certo. Eu acho que a grande lição é essa: aceite as perdas. As pessoas, às vezes, morrem. Faz parte da vida. Eu tô tentando te zoar muito, assim, mas não tá vindo nada nesse exato momento.